sabe. Você seja o menor da tua casa, com palavras te desprezam e te atacam. E quando a bênção chega, não vão te chamar. Deixa ele lá. Só esqueceram de um detalhe, é no secreto que Deus age. E quem o homem vê como esquecido, na verdade está no esconderijo. Tenha calma, o processo é assim mesmo. Quando Deus escolhe, ele prepara primeiro. Está te moldando, forjando e mostrando que ele é contigo diante do perigo, e que a presença dele está sobre a tua vida. Te moldando, forjando e mostrando que ele é contigo diante do perigo, e que a presença dele está sobre a tua vida. Sobre a tua.